nossas mãos e vamos adorar o nome do Senhor, porque toda honra e toda glória pertencem ao seu nome. Aleluia! Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Nós te adoramos com toda a alegria do nosso coração, Senhor. Ao Senhor.